Nome é só um nome escrito numa cédula. Meu corpo é só matéria, bactéria e célula. Eu sou só uma poeira em meio à névoa que o vento deixa subir e depois leva a revoar. Não é que eu seja uma pessoa incrédula, mas se a fé nos eleva, já tem um tempo que a minha não me leva lá. Malévola, a vida pode ser cruel, e as mãos que fazem mal também nos trazem mel. Tira o véu e para de tirar selfie. O problema é seu fim, ninguém quer your help. Somos egoístas de olho nos title belts, mas nem todos nasceram pra ser Michael Phelps. Quem sou eu afinal, ilusão total? Ou será que esse eu é só uma construção social? Ou que na real não existe eu, só nós? Deve ser por isso que SOS também escreve sóis. Coincidência da semântica ou uma súplica oculta? Solitário ou solidário? Sol e árido é o deserto das paixões que nos apaga e nos insulta. Eu falei, não me deram corda, me deram uma corda. Eu disse que precisava de rope, não de rope. Me poupe no fundo do poço, ou uso ela pra escalar até o topo, ou enrolo no pescoço. Eu tive que fazer que nem Odin, eu me matei numa forca. Mas foi aí que eu tirei de mim a força, a força. Eu tive que fazer que nem Odin, eu me matei numa forca. Mas foi aí que eu tirei de mim a força, a força. A tristeza faz um homem perder o trilho, e a vida perdeu o brilho. Mas nem todos tristes apertam o gatilho. Meu pai me disse, filho, a vida é foda, e isso não é um trocadilho. Felicidade frágil como um vidro, mas a realidade não tem filtro, filtro. E pra matar esse vazio e esse tédio, quantos não se matam por excesso de remédio? Do centro do ocidente até o Oriente Médio, a fé derruba barreiras, mas também derruba prédios. E o que mudou com toda essa evolução? Que agora dá pra ver tudo ao vivo em alta definição. O mundo em delírio, massacre na Nigéria, o martírio é sírio, a miséria é séria. Mas o jornalista é classista, e quando o pobre morre não tem o mesmo destaque na matéria. Sociedade narcisista na frente do espelho, vendo a vida pela tela do aparelho. Escuta meu conselho, a gente tá ficando louco. O copo tá cheio, mas o coração tá oco. Pare um pouco, vida teve que transformar tudo em ouro, pra descobrir que o valor da vida estava no outro. Estava no outro. Eu tive que fazer que nem Odin, eu me matei numa forca. Mas foi aí que eu tirei de mim a força, a força. Eu tive que fazer que nem Odin, eu me matei numa forca. Mas foi aí que eu tirei de mim a força, a força.